Em busca de uma nova história, novos caminhos. Permaneço de pé, defendo o meu ninho. Protagonista de uma história que é real. Não me acovardei, pelo contrário, me afastei do mal. Não vou arrumar desculpa para o meu fracasso. Não vou apontar o dedo pros que condenaram, nem muito menos estacionar no tempo. Enquanto buscam fama, tão brincando, muitos estão morrendo. Não quero ser o mesmo de anos atrás, pois hoje Cristo vivo e eu não vivo mais. Aprendi com o erro e sei que sou capaz de escrever tudo de novo e viver em paz. Na caminhada, nada pode dar errado. Pare de arrumar desculpa para o seu fracasso. Se quer vencer, lute pelo almejado. Plante a semente certa e põe a mão no arado. Estou ciente do que eu quero pra minha vida. Convicção no meu chamado e na minha rima. Palavra cheia de ódio e vazia. Não modifica, não transforma, não edifica. A mudança tem que acontecer. Tem que aflorar e vir de dentro de você. Pare e reflita na sua caminhada. Árvore que não dá fruto morre ressecada. O caminho eu sei, é difícil seguir. Mas seja como for, eu não vou desistir. O caminho eu sei, é difícil seguir. Vou caminhar, vou por aqui. O caminho eu sei, é difícil seguir. Mas seja como for, eu não vou desistir. O caminho eu sei, é difícil seguir. Vou caminhar, vou por aqui. Aprendi que só depende de mim. Não importa o que falo, o sonho é meu e vou até o fim. Acreditando que o melhor ainda está por vir. Não posso mais me dar ao luxo de não persistir. Vou caminhar em busca do progresso. Vou cavar uma trilha para o meu sucesso. Não adianta tentar me derrubar. Cada pedrada que eu levo é um degrau que me faz levantar. Não quero ser mais do que ninguém. Respeito é a chave, eu continuo alastrando bem. A soberba não me dominar. Não anda comigo nem me escravizar. Apenas eu sou culpado daquilo que faço. Estou ciente onde errei, carrego meu fardo. Noites em claro me fizeram um homem mais sábio. O silêncio que carrego não me faz um fraco. Sabedoria que peço vem de cima. Atitude e humildade me mantém na linha. Quem persevera, luta e acredita. Muda história, transforma e edifica. Não adianta só observar. Tem que se mover, tem que agilizar. Protagonize e nunca deixe de sonhar. Tudo é possível, basta acreditar. O caminho eu sei, é difícil seguir. Mas seja como for, eu não vou desistir. O caminho eu sei, é difícil seguir. Vou caminhar, vou por aqui. O caminho eu sei, é difícil seguir. Mas seja como for, eu não vou desistir. O caminho eu sei, é difícil seguir. Vou caminhar, vou por aqui. O caminho eu sei, é difícil seguir. Mas seja como for, eu não vou desistir. O caminho eu sei, é difícil seguir. Vou caminhar, vou por aqui. O caminho eu sei, é difícil seguir. Mas seja como for, eu não vou desistir. O caminho eu sei, é difícil seguir. Vou caminhar, vou por aqui. Tem uma vitória para cada um de nós. O caminho é cheio de obstáculos. Uma pá de lobo em pele de cordeiro. É preciso uma visão periférica. Tenha fé em você. Tenha fé no Criador. A vitória vem da luta. Vou caminhar, vou por aqui.